história de amor que eu tive com você, eu não esqueço, eu faço assim. Apareceu na minha vida, hoje é você e eu. Eu e você, nós juntos. Tenho certeza, se tiver que ser, será, será. Eu e você, um grande amor. O que mais quero que aconteça, saber que você está bem. Lembranças das nossas vidas, todas eu guardei. Nas nossas viagens, ou aqui em Sampa. E do seu jeito meigo, você me encanta. Eu me lembro sim como tudo aconteceu. Eu dançando um reggae e você apareceu. Que coisa linda. Te quero, baby. Hoje é você e eu, hoje é você. Com você eu não esqueço, eu faço assim. Eu e você, um grande amor. O que eu queria apareceu na minha vida, hoje é você e eu. Eu e você, nós juntos. Eu e você, um vive com você, eu não esqueço, eu faço assim. Eu e você, um grande amor. O que eu queria apareceu na minha vida, hoje é você e eu. Eu e você, nós juntos. Tenho certeza, se tiver que ser, será, será. Quiser, pois Deus tá do nosso lado. Pense, observe, analiso todos os fatos que me traz aqui pra poder te falar. Na humildade mesmo eu quero mesmo é te amar. Eu quero te abraçar só mais uma vez. Sentir o que eu não sinto só mais uma vez. Poder conquistar todo o tempo perdido. Felicidade, paz, poder tá com os amigos. Poder te mostrar tudo o que eu sinto. O sentimento verdadeiro, puro e cristalino. Vem, vem, porque o tempo não para. Isso é verdadeiro, preto é coisa rara.